nível 090 até 40 milhas do VR de Salvador. 40 milhas do VR de Salvador, restrição TAN 3805. 1015, 91-18895 no ponto de espera, restrição nível 090, 40 milhas de Salvador, TAN 3805. Aí do Monvão. Obrigado. Oceania 6320 vai atingir o 050. Oceania 6320, desce mantenha 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, pista na zero, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés e o ILS X-Ray vai reportar estabilizado. Oceania 6320, 1015, 9. Oceania 6320, confirma sua velocidade indicada. 200 nós. Confirma? 2009. Ok. Gol 2006 reduza para 199. É, confirma, está reduzindo o gol 2006. Bilhete 2964. Solo é o 35474. Diga! É, confirmando para a gente nossa posição de parada é o 4, parte 3, posição 4. Posição 4 eu tenho aqui na ficha, mas se tiver algum balizador aí pode seguir o mesmo. É que não tem nenhum, aqui a gente está aguardando. Ah, tá visual já chegando, obrigado. 5, a linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, uma linha de decolar pista no zero, vento 180 graus, 1 no nós. Autorizado, a linha de decolar da 1 no zero, 3205. Pensamento, curva esquerda, proa 360, limite magnética 080 de Simbra. Esquerda, norte, 080 de Simbra, o gol, 2006. Firma. Autorizado no 64. Gol na 164, completa a aproximação, chame 298, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. O gol 2006 vai seguir um Airbus 318, momento posição de 12 horas. Meia dúzia de milhas, rumo nordeste, invertida para 2000 pés. Tá visual, gol. No número 4. Dois, dois, três, zero. Confirme a distância do Guarani Salvador. Guarani, senhor. 17 milhas, senhor. Nível que cruza? Passando 090. Certo, fica a título de instrução, na próxima vez o cumprimento da restrição da saída, ok? Certo. Gol da 006, direita 070, reporte estabilizado. Desce para 2000, ajuste no 0 no 5. Direita 070, 2000, reporte estabilizado o gol. Número 64, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 190 graus, 1 no nós. Passou travado, livre pouso, pista no 0, gol no 164. TAN 3805, decolada 56, chama o controle, 120, decimal 8, vamos ver. 208 graus, TAN 3805. Para uma centena. Se a sua aeronave tiver capacidade, só tem que cruzar nível 100 a 15 milhas. Se não tiver capacidade, tem que manter 3.000 até 25 milhas. Tá certo, obrigado. Doutor, boa tarde. TAN 3805, cruzando 1.500 no perfil da Dael Leran. TAN 3805, subir, mantém nível 340, saída da Dael de Lança. Salão 340, até o vigilante TAN 3805, tem alguma restrição pro TAN 3805? Foi pago pelo solo até 40 milhas, Mateus 090. 3805 está livre da restrição de nível 090. Tem livre das restrições, TAN 3805. 64, sala 57, libere direito, chame só ali no 21, decimal 9. Direito, pessoal, 219, no 64. Estabilizado no ILS, passando sem brecha, né? Celer 6320, complete aproximação, torre 1895. 1895, né? Puta, passando sem brecha, embaixo de trabalho. Celer 6320, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, no 1, nós. Autorizado o pouso, tá o trem embaixo travado, Chanel 6320. Vamos chamar o vento mais uma vez pro Chanel 6320, por favor. 180 graus, 10 nós. Oi, Chanel? Afirmativo, copiado, obrigado. Paredo 2230 é autorizado direto conquista. Conquista 2230. Estou estando, gol 2006. Xuxa 320, sala 1700, libera a direita, chama o solo no 1, decimal 9. Libera a direita, 219, Xuxa 6320. Gol 2006, continua a aproximação, lote pista livre, ajuste na 0 no 5. Guarda a autorização de pouso, gol 2006. É 4, vai prosseguir via Juliette, portão é 1-1, portão 11, e no trabalho do portão 08 vai seguir a viatura Follow Me até o portão 11 após. Ingresso para o PAC, portão 11, seguindo o Follow Me no trabalho do 8, 1-64. Livre pouso, pista 1-0, gol 2006. Sala Chanel 6320, livrou. Tarde 6320, táxi via Alfa, após Juliette, portão 07. Alfa, Juliette até o box 07, Chanel 6320. Azul 4196, sem identificação, chegada na área décima B, nível 050. Ajuste de altímetro no 015. 50 é adesiva, está identificada como azul 4196. Paredo 2230, passo nível 130, chame centro Recife 1288, alternando no 260. 288, 260, obrigado, bom dia. Zona 885, acione a identificação, chegada bom, que desse mantém nível 060, ajuste de altímetro na 095. Zona 885, inicialmente no perfil 2, chegar. Levante, tem que fazer a direita para evitar uma formação à frente. Sente, 1885, irá manter controle por quantas milhas? Está no VIP número 9, tem que dar a informação WISC, autorização Guarulhos, nível 340. 3615, eu tenho 360 autorizado, aguarde coordenação 340. Não, copio 360, 6315. 7, 6315, Guarulhos, então, nível 3620, via Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive direto Poços e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5175, controle 120, decimal 8. Juliette 6320. 176320. Box 7, obrigado. Comodoro 1206, lembrou? Foi Juliette, portão 042006. Só confirma o transponder 63, não é assim? 5175. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da curva da 1-0, curva direita da Eulê, da Mota, da Upper Zulu 1-0, Brip, Upper Zulu 1-6, BHZ, Trive, Postos, conforme a rota. 5175 transponder, 208, controle 63, 15. 63, 15, portão 9, chame pronto. Solo Salvador, T3193, uma boa tarde, formação risca, autorização Galeão. Página 3193, Galeão, nível 360, está autorizado, via Benzulo 10, até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP, após ESMAP direto Lúbito, Lima, Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúbito, após Lúbito direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, e após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5120, controle 120, decimal 8. Sérgio autorizado Galeão, nível 360, Upper Zulu 10, ESMAP, pode direto Lúcia, pode direto Barbacena, decolando a 10, curva direita é Oleda, Motiva, aciona 5120 e o controle 208, está 3193. Pede na 3193, portão checo 5, chame pronto. Meu papá, papá Mike, prossiga. Trip 5626, essa é a minha identificação. Funcionando, passando a 30 segundos da posição ponte. Sente, Trip 5626, contato radar. Agora 7 anomilhas, nordeste de Salvador, voe na proa de Bonfim. Para interceptar a chegada Bonfim, reporte para a distância, Trip 5626. Azul, 4196 indicada. 4196 da Azul, 259. Bona 885, reduz agora para 2209. Agora é 3. Acionando 0121, controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Papatango Lima, Quilo Zulu, contato radar 58 milhas. Sudoeste de Salvador, voe na proa de Mari para interceptar a chegada na malha, reporte para a descida. Lima, Quilo Zulu. A torre 1, 18.95 para acionamento, táxi, decolagem, o altímetro no 0, no 5, tem um bom voo para o Mike. Azul 4196, desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude e TAP. Autorizado final ILS, repisto na zero, posta estabilizada. 2000, está livre da restrição, autoriza o voo direto do Duna. O 4196, para interceptar o localizador, com via direita para o 050, desça para 2000, reporte estabilizado. 50, para interceptar, vou reportar. Azul 4196. Bona 885, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro permanece na 095. Acho que é meu comitinho, esse Bona 885. Tá, 3283, na posição 1, para a posição 1. Livre, está 3283, chame táxi. Chamada para o táxi, está 2704, controle. Milha de sudoeste, Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 12081. Bono 885, desce para 3.010, ajuste e permanece. Trausa direita, assim ele está com ações. 3.000 pés, Bono 885. Firma de aeronave. É o Felipe 5626, solicito um desvio de 15 graus à direita, assim ele está com ações. Felipe 5626, sim, irá manter qual proa, por quantas milhas? Mais ou menos, umas 10 milhas, no máximo. Trip 5626, controle centro de desvio. Beijo, obrigado. Bom, meu papo, Vitor Índia, acione a identificação, chegada Bonf, se mantém a nível 060, ajuste de altímetro na 095. Eu passo a Vitor Índia, controle licença do desvio, proa 225 por 50 milhas, papo Vitor Índia. R6326, sendo identificação, chegada Mares, esse mantém a nível 080. Ajuste de altímetro 1095. estabilizou azul 4116. Azul 4116, complete a aproximação, chame em torno 18, 1095. 1095, graças. Gona 885, desça para 2010, ajuste de altímetro na 095. Está autorizada a final ILS, repista na 0, reporte estabilizado. 2010, 615, vai ser estabilizado, Gona 885. 5? Portaria. 5626, já voltou na proa de ponto, do ponto de alto tiro. Trip 5626, ciente, vou agora na proa de Bonf, desse mantenha nível 090. 5626, ciente. Patango Lima, Quilo Zulu, vitoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, seu limite será magnética 080, em branco. Patango Lima, Quilo Zulu, desse mantenha nível 060. Papa Mike, autorizado em direção ao Patanga de Pronto, capixeira 17. Cara, aguenta a chuva. Vai, Patanga de Pronto, capixeira 17, Papa Mike. Dois, para Recife, copiou 350. Pronto, para cópia. 942, Recife, nível 350, autorizado via Peruísque 58. Recolo da 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, Caju, Alfa Romeo Uniforme, Caju. Aciona 5404, controle 120, decimal 8. O Papa Mike, caminhada e pronto, não está autorizado, é colocar para nós, interferência na 8 da manhã. Vai via Aperuísque 58, a saída é Puca, Jamo, Caju. Transponder 5404, controle de saída, opere 120.8, chame 63-6142. 6142, chame pronto, pushback, acionamento. Afirma que prato. Para o táxi, eu 3283-170, aborto 3050, Ribeirão. 5. 1895, boa noite, 800. O Embraer da Azul, na final da 10. Azul 4116, informa o tráfego decolando da cabeceira da pista auxiliar, não interfere com o seu pouso. 5626, reduza para 220. 5626 para 220, ciente. Torre, boa tarde, boa noite, 85, passando externo, fechado e travado. 1885, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 095. Sim, aguardando a autorização de pouso, boa noite, 85. Charlie 402, como norte, está mantendo nível 060. Salvador, o Oceana 63 no 29, pushback acionamento. Podendo com a equipe do solo, 63 no 5 e apoio, chame pronto para o táxi. Acusar o ataque do 63 no 5. Azul 4116, solo de 17, agilize manobra de libera direito, chame o solo 1219. 219, já liberou, 4116. Ingressando final para pouso no animal, Papa Mike. Gol 1885, só no tráfego do setor norte, não interferirá com seu pouso, livre pouso, custo no 0, vento 170 graus no 0 norte. Livre pouso, custa 10, 985. Papa Romeu, Papa Papa Mike. Pouso por conta e risco, vento 170 graus e 90 nós, reporte no solo. Vai falar no solo, Mike. Salvador, boa tarde, só 3283, o tráfego na final está próximo aqui, cara. Então, 3283, após a passagem do Boeing 738 da Gol a Lima, tem cabeceira no zero. Após o Boeing a Lima, tem 1-0, 3283. Papa Vitor Índia, ciente, desça para 4.000 pés. Para 4.000, Vitor Índia. 35626, vai cruzando 100 para 090. 35626, desça e mantenha nível 060. 35626. Seu Papa Vitor Índia, desça para 2.000 pés, está livre da restrição de altitude em pelo. Autorizada, final ILS, que se repita na zero, reporte estabilizado. Sente para 2.000, livre das restrições, reportará estabilizado no ILS, X-Ray, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Oceaner 6326, vetoração para intercepto para o localizador, curva direita para o 0050. 6350, Oceaner 6326, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. 3.000, autorizado, sim. Trip 5626, desça para 4.000 pés. 4116, mantenha a posição, aguarda a nossa da Juliette. Mantenha a sua Juliette 416. Fala Salvador, é o trip 5490, tá ciente da UISC, a coordenação do nível 1-0 Petrolina. 1-60, perdão. Sim, 490, tem um 200 autorizado, aguarde coordenação 1-60. Se tiver autorizado, aceita 200 5490. 490 para Petrolina, nível 200-200, está autorizado. Direto Petrolina, decolando a 10 com curva esquerda, na subida ao Momo, após direto. Aciona 5167, controle 120, décima 8. Zero, reporte estabilizado. Autorizado 2.000, portal estabilizado, 6326. 490 da tripla. Tio 3, chame pronto para o pushback sonamento, trip 5490. 3, chama pronto. Lima, se o Zulu mantenha 4.000 pés da guarda para a descida. Estabilizando no lock, o Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, completa aproximação, Sente Torre 118, decimal 95. Sente Torre 118, decimal 95, obrigado, uma boa. Thank you. 163-1900, 162 a bordo, temos 5 horas alternadas da Leão. Uma proa para antecipar a final ILS aqui. 2, Pátio Índia, ponto 0, torre 198, decimal 95, altímetro 015, tomo um voo e boa tarde, 63, 15. 2, Pátio Índia, ponto 0, 63, 15, 3, autorizado, direto, telefone. Graças. Boa tarde, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, estabilizado no ILS, baixado e travado com campo à vista. Tá bom, meu papai Vitor Índia, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 015. 7 com 1015, aguardando autorização, Vitor Índia. Meia 2000, cruzando 50 para o 40. Trip 5626, desce para 3000 pés. 5626, 7. 10. Aqui no azul, Pia Juliette, para o 10, através do 08, fique na viatura. Boa noite. 326, complete curva direita para o 080. 80, né? Tango Lima, Kilo Zulu, curve à direita para o 080. Trip 5626, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, XRIP 10, reporte estabilizado. 5626, ciente. Vai seguir o falo, meu azul. Negativo, pode prosseguir. Por meios próprios até o portão 8, 4 no 6. Graças. 326, toca 9. Oxané, 6326, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 296, libera direito e chame o solo 121, decimal 9. Salvador, muito boa tarde, a janela 326, fui LS, passando marcador externo, baixar travado, pistão canal. Puxando 6326, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 119. 7326. Delta, Papa Vitor Índia, boa tarde, via Delta e Alfa. E reporte essa da Juliette para ingresso no pátio principal. Trip 5626, interceptando e avistando. Trip 5626, flat aproximação, chame torre 98, decimal 95. Gente, graças ao bom tempo. Salvador, o Trip 5626, boa tarde. Trip 5626, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 014. 5626, posição no través do portão 08, aguardando a viatura Follow Me para segui-lo até a Texo e Lima após. coordenação devido à categoria Charlie da aeronave. Devido a termos obstáculos aqui, obras aqui no pátio, na área remota. Centro Recife, 9288, alternando 9260. 2288, boa. Delta, formação Whisky, boa tarde, prossiga. Mantenha o ponto de espera, mais uma na final, o Xanema 325. O Xanema 326, Solas 29, libera direito, chama o Solas 1219. 219, direito, 326. 3 mil pés, dá 1-7, curva direita, corredor axé, assinando padrão 0125, controle 120, decimal 8, torre 198, decimal 95. Fico 626, check trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7, graus, 1-1 nós. Fico 626, baixado e travado, 7. Trono 015, convoio, boa tarde, Mike, eco dentro. Olá, Oxo 9326, ali, Trono. 9326, vem Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, Trono 9326. Já a presença do da Vitor Follow Me, aguarde alguns instantes, Vitor Índio. Aproximação, Antônio, na noite, décimo 95. Na noite, décimo 5, Lima Quilo Lula. Sabadango Lima, Quilo Zulu, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, é o destino 094. Lima, Quilo Zulu. Queco Delta, prossiga. Chama o táxi. Solicitado, só alguns instantes. O cinema é 3.5, ali mantém a missão no zero. Ali mantém no zero, né? Triple 5626, no solo de 3.1, agilize manobra de libera direito, chama o solo 1.21, decimal 9. Livrou, chamada solo 1219, 5626. Salvador, 3526. Salve, Vitor Índia. Mantenha a posição na Taxiway Lima e chame a torre 1118, decimal 95 para prosseguir. Mantenha a posição. Meia, boa tarde, Alfa e Kilo, pátio 3, prevista posição 02 do pátio 3. Alfa, aqui do pátio 3, 5626, posição 3, 5626. Vista a posição 02, do tripe 5626. Ok, posição 02, 5626. Solo 6326, tá com não tem ninguém aqui pra balizar a gente. O farol tá apagado aqui. Tango Lima, Kilo Zulu, livre pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 09 nós. Lima, Kilo Zulu, pouso autorizado. Puxa na minha 315, decolada 33, chame o controle 120 desse novo, vamos ver. 08, minha 315. Sendo informado aí pra aero, 13 também. Meia 315, subiu, mantém nível 360, saída da Elv João. 360 da Elv, girando na 315. Solicita a puxa, será, né? Faz o para a da companhia. Pode dar. 5490, puxa o saneamento, visual apoderado da companhia reta a bordo. Tenente, coordenação está livre, chame o táxi, 35490. Ah, nesse reporta para o táxi, 5490. Tango Lima, Kilo Zulu, solo as 34, libera direito, chama o solo aí no 219. Começa a ficar bravo, prossiga. Siga. Aquilo, parte 3. Fique atento ao sinalizador aí. Meu Oscar Bravo, ciente, mantém-se a 500, aí e a litoral, reporte, livrando a CT. Romeu Oscar Bravo, cheque seu equipamento, ainda não recebo no radar. Aqui é o Delta, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto. Papapá, Mike, Eco Delta, autorizando decolar, pista 17, vento 170 graus, 10 nós. CP5, 490, 66 a bordo, autonomia de 4 horas, alternamos Salvador, pronto para o estado. Pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 198, principal 95, altímetro no 014, então bom voo e boa tarde, 35490. 3, principal, Índia, Alfa, ponto espera 0895, o 35490. Bravo, contato radar agora, 195 milhas oeste de Salvador. Bastante da UIS. Confirme chamando o sol? É o voo 284, tá cedo aí no estimado de Costa Fora, mas era, você poderia ver a saída pra ele para Aracaju? O Cajamo ou direto Aracaju? O Cajamo, direto Aracaju, direto. Solo 7309, 0510, com a equipe do solo, após a passagem retaguarda do ATR da Trip, que tá saindo do Pátio 3, após o mesmo início, chame táxi na 3193. Senhor Salvador, boa tarde, é o Papa Papa Mike Eco Delta. Papa Papa Mike Eco Delta 506, via litoral. Vai solicitar para direta a 1510 para P3, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta autorizado na 1506. De condições visuais direto a Manati, ajuste de altímetro no 04. Delta. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, não atraso o conhecido do controle a reportar, mantenha C506 sob condições visuais, frequência lista e coordenação. 90, autorizado a alinhar a decolar pista no zero, vento 180 graus no zero nós. Autorizado a alinhamento e decolagem na 90, 54 na 90 da trip. É 395, chame centro Recife, 1251, alternando 13325. 351325, é 395, eu chamei. Decolado 241, chame o controle aí no 20190. 208, Brato. Controle é trip 5490, decolou na 50. Trip 5490, subir, mantém nível 200, saída móvel de lança. Na MOMO 5490, solicita a liberação da restrição, o 5490. Trip 5490, está livre da restrição. Excelente, grato. Controle de Salvador, da 3154, informação WISC, cruzou no 65, parou no 50. Da 3154, acione a identificação, chegada Marins, se mantém nível 050, ajuste de altímetro no 04. Esse é o 050 no 04, da 3154. boa tarde, é o Gol 2017, antes da informação, isso está na posição 4, autorização ilhéu. Você me chamou qual é? O Gol 2017 para ilhéu. 2017 ilhéu, copia o 240? Copia. O 2017 ilhéu, nível 240 autorizado. Decola da ONU 0 com curva à direita na subida da EL. Da EL, transição coral. Aciona 5425, controle 120, decima 8. Autorizado, Ilhéus 240, decola da ONU 0 com curva à direita. Da EL, coral, aciona 5425, 120, controle, Gol 2017. Tem uma pós-coral, prossegue na Golf 677 até Ilhéus, o Gol no 2017, ok? Após coral, Golf 677 até Ilhéus, 2017. Pés Gol 2017, portão 4, chame pronto, pushback, seu nome. Chama lá. 2317 para o táxi 87, aborto, 4 horas, 0 0 0 0 0 Pátio, segunda direita via Índia Alfa, com a espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, bom voo, boa tarde, está 3193. Pátio, Índia Alfa, no 0 no 5, obrigado, boa a Natal com 3 horas de vida. São 3193, boa tarde, autorizado o anel decolar puxando 0, vento 170 graus, 10 nós. A 0, slide 895, leão 4. 895. 895, 4. 5490 3540 autorizado direto Cedrão. Durado Petrolina, Guardião 09, confirme. Confirme o destino. Guardião 09, autorizado, tá? Reporte para ingresso na 17. Torre, boa tarde, Oxenero 6142, aproximando-se do ponto sério, estamos prontos. Oxenero 6142, a Lima tem cabeceiro no zero. Assim o faremos, a Lima tem. 2193, decolada às 4h08, chama o controle 120298. 08, boa tarde. Boa tarde, 3193. 3193, subir mantém nível 360, sede da Elvis Lança. 160 da Elta, 3193. Mike, F de alta frequência livre para coordenação, chame o regresso. Sola Azul 4065. Afirmo. Autorização Campinas 340, Balvisky. 065 Campinas, nível 340 autorizado. Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após intercepto Upper Zulu 16. Até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5431, controle 120 decimal 8. Está trabalhando, está aguardando para um JHS Flash. Aciona 5431. Após a Presulu 10 para Bridge, é o Presulu 16 Belo Horizonte, direto 3. Controle 208, 4065. Então 8, chame pronto, 4065. Eu chamei 6142. Bata. O 5447. Barreiras, copia 200, informação Whisky. Xena 6142, confirme obstáculos em relação à pista? Não, na nossa retaguarda havia três pessoas no ALS próximo à cabeceira e uma viatura da Infraero. Fica próximo da área do nosso jet flash quando quiser a ponta de decolagem, senhora. A gente só quer manter a segurança do pessoal. Gente, o Xena 6142, o equipe da Infraero estão em distância regulamentar, ok? Tá. Autorizado a decolar, pistão na 0, vento na 7, 0 graus na 0 nós. Positivo, eles disseram mesmo, qual é? Secou o Samalô, tem agressão no litoral, para ter que cruzar 28. Guardião 09, confirme? Decolou, está no litoral, pretende cruzar 10-28. Curve à direita. Cruze a final da 10 com base pela direita da 17, guardião 09. Você quiser cruzar de litoral aqui pela 28? Negativo, da aeronave iniciando a rolagem da 10. A direita aqui, o guardião. Ô Salvador, bom, boa tarde. 447. Autorização para partida. Quando pronto, está tudo e põe de três a taxa de vista para o tipo. Nível 200, 200. Passou. 5447, barreiras, nível 200, 200. Aprovado, direto. Recolo da 10, curva esquerda, subida Momo. Após Cogbo. Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme Cogbo. Após Cogbo. Prossegue direto, corrigindo direto, Lapa, após.